Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade e estou de volta no comando. Aqui é a Angélica Uejima. Aqui é a Gabriel Lira e no futuro todo cachaceiro trocará o seu fígado. Aqui é Paulo Zanella e eu abdiquei do trono por enquanto, pessoal. Isso aqui vai virar um Game of Thrones daqui a pouco. Swingando. Todo mundo dançando por... Bom, pessoal, antes de começar, eu quero mandar uns abraços aí que eu tô devendo da galera que entrou lá no grupo dos ouvintes. De novembro, dezembro pra cá, eu não mandei abraço, foi aquela correria, teve especial Gavetão. Inclusive, se vocês gostaram do especial Gavetão desse ano, manda comentário lá que a gente faz mais, faz pro ano que vem, ou faz até durante esse ano mesmo. É, os abraços vão pro Sandro, lá do Debatec, o Sandro que participou aqui com a gente, que foi membro aqui da equipe também, e deve voltar mais vezes para gravar. É, o Rafael de Paula, do Transpod. Um abraço também para a Lika Moon, a Lika que é companheira da Cris lá no Me Julguem Podcast, o novo podcast. Um abraço pro José Castanhas Neto, do NetoCast. Cara muito parceiro, tá sempre compartilhando aí os nossos episódios. E por fim, um abraço pro Gustavo. Um abraço bem forte aí. Essa galera toda tá lá no nosso grupo dos ouvintes. Se você é ouvinte e não faz parte do nosso grupo, entra lá, t.me/papodecalçadapodcast. A galera compartilha lá as ideias, sugere pauta. Inclusive o especial Gavetão foram sugestões dos nossos ouvintes. E vocês ouviram uma voz aí nova na apresentação, nova entre aspas, porque ele já participou com a gente no episódio sobre programadores, episódio bem bacana que só teve convidados. O Gabriel Lira, vocês já conhecem ele agora faz parte da nossa equipe aí, vamos ter um novo membro, quem sabe outros membros novos também a partir desse ano. E seja bem-vindo novamente aí, Gabriel, agora como participante fixo da nossa bancada aí. E muito obrigado pelo convite, Guilherme. Bem-vindo, Gabriel. Aumentando o número de doido nesse doido cheio de opinião nesse cast que a gente adora. Trouxe alguém pra jogar no meu time aí, o time da galera da tecnologia, né? Só tem humanas, biológicas aqui nesse negócio. Vamos trazer uma galera pra falar de tecnologia de vez em quando. Vamos começar a falar um pouquinho mais de 1 e 0. São as coisas mais exatas, né? Menos subjetivas. Não, mas é que eu só tô nas humanas porque é difícil, né, cara? E já falando em exatas, tecnologia e coisas do tipo, a pauta hoje tem tudo a ver, até por isso foi uma ótima pauta para a estreia aqui do Gabriel. Vamos falar de transhumanismo. O que seria esse transhumanismo? Isso é uma coisa distópica? Vai fazer parte da nossa realidade? Angélica, você pode explicar para a galera aí o que seria o transhumanismo? Bom, eu posso explicar baseado no pouco que eu conheço sobre o assunto, né? Que é essa busca ou essa ideia, vamos dizer assim, a partir de várias teorias, de que a gente, como humano, pode superar vários limites humanos, no sentido de doença, de reposição de partes do corpo ou... enfim, que estejam velhas e desgastadas, e que então a gente vai poder com isso ir driblando a morte, né? E poder chegar num outro tipo ou num outro patamar de evolução biológica. Então, dentro dessa ideia, tem um monte de questão ética aí envolvida, mas muita gente séria também focado no assunto, pensando muito na questão de qualidade de vida. Então imagina que lindo se você pode simplesmente trocar um órgão seu que está velho ou uma parte do corpo sua que estragou, tipo, quebrei o tornozelo ano passado, né? Então eu posso, não preciso fazer a cirurgia e colocar 9 pinos e uma placa, eu posso simplesmente usar de alguma técnica para ter 2 maléolos no tornozelo novos, né? Então tem sim uma busca para melhor qualidade de vida, mas tem muita questão ética envolvida. Basicamente é esse o conhecimento que eu tenho do transhumanismo. No popularzão é o crush da biologia com a computação, né? Vocês acham que... Assim, porque eu vejo muita discussão, né? É uma maravilha essa parte aí de salvar vidas, né? Dar a acessibilidade, como é que fala? A recuperação da vida de uma pessoa, né? A pessoa ter uma vida normal de novo, poder voltar a andar, sei lá, um órgão que está falhando, uma doença congênita, ela conseguir se recuperar. Mas também passa muito pela questão estética, né? Inclusive tem uma série bem bacana, chama Years and Years, da HBO, foi um sucesso ano passado, que trata disso. A menina que simplesmente ela queria deixar de ser humana, ela queria se tornar uma máquina. Ela não era doente, ela era super saudável e ela queria apenas se tornar uma máquina, se tornar digital. Como que vocês veem aí essa questão de simplesmente estética, uma escolha de vida? Eu falei até brincando ali, né, do que no futuro os cachaceiros, né, vão mudar de fígado, né, constantemente. Que eu acho que realmente pode acontecer esses tipos de coisas, né? Que, por exemplo, hoje, de uma forma não tão... como a gente pensa que futuramente vai ser, de, por exemplo, as pessoas terem um braço amputado por alguma consequência de alguma coisa que aconteceu e ela ter um braço 100% funcional e todo mecânico, né? Isso, ao menos por enquanto, ainda está em estudo, não se tem 100%. Mas tem algumas coisas que já é possível, por exemplo, tem até mesmo um redator do Tecmundo, que, se eu não me engano, o nome dele é Ramon de Souza, que ele fez até mesmo um artigo lá no site que ele implantou, né, um chipzinho na mão dele, e se eu não me engano, não sei se é o mesmo chip ou que eu não lembro agora de cabeça, eu acho que também talvez um imãzinho na mão também, entendeu? A pessoa vai falar, pô, mas o que uma pessoa vai querer um imã, né, na mão? Ah, pode ser várias coisas, pode ser curiosidade, pode ser por tirar proveito de algo, né, disso. E ele até mesmo relatou, né, que até mesmo sentir o fluxo da energia elétrica passando pelos cacos e até mesmo algumas sentir alteração no campo magnético também era possível. Assim, eu não acho isso totalmente útil. Mas até certo ponto de vista pode ser, mas na minha opinião é muito mais por causa de não estética externa, né, mas uma funcionalidade extra que a primeiro plano, a primeiro modo não acrescenta tanto assim, não. Eu particularmente tenho problemas um pouco para entender essa ideia de se tornar, né, orgânica e biologicamente uma máquina, porque eu não consigo entender onde entrariam as emoções, entendeu? Porque as emoções fazem muito parte das nossas escolhas de vida. Você escolhe uma profissão porque você tem, pelo menos é assim que eu espero, uma vocação para aquilo. Então, vocação, gosto, alegria por desempenhar uma determinada função, isso tudo é emoção. Então, eu não sei onde ficariam as emoções nisso, que é onde faz a questão humana mais... É a única coisa que faz a vida humana ser legal, na realidade, né? São as emoções boas, ruins, mas as emoções. É aquela coisa super Roberto Carlos, mas é isso, né? Se chorei ou se sofri. Então, onde fica isso? Então, perde-se completamente a subjetividade de ser humano, né? Transhumano. Mas aí, 100%, né, como de uma maneira fictícia ainda essa história que o Guilherme citou, eu não vejo razão, eu não vejo motivo. Vai se perder completamente um sentido de existência humana mesmo. Né? É até interessante a gente pensar nesse ponto. Eu até comentei no episódio que eu participei, eu gosto muito dessa obra, que é o Ghost in the Shell, Que, por exemplo, até que certo ponto a gente é humano e até que certo ponto a gente é máquina. Teve uma vez que eu tava conversando com um professor de filosofia lá de onde eu trabalho. Coloquei uma coisa em questão, né, com ele. O que que te torna você mesmo? O seu corpo, a sua estética ou todas as suas lembranças, tudo que você viveu, todas as suas vivências, o que você sente, todas as suas memórias? Aí ele foi e contou que o que conta, né, como ele mesmo, não é o corpo, não é a estética, porque a estética é a gente muda. O que torna a pessoa, né, única no mundo são os seus sentimentos, tudo que ela passou, tudo que vivenciou. Aí eu, tá, ok. Agora imagine que sua mente tivesse a capacidade, que alguém tivesse a capacidade de duplicar, fazer um backup de todas as suas emoções e transplantasse para um corpo que não é seu. Aquela cópia ali é você mesmo? Ou não é? É uma outra pessoa que sentiu, sabe o que você pensou ou o que você é hábil a pensar, né? E então, fica aí esse questionamento pra vocês. Vocês concordam com isso? Que algo que poderia ser a cópia de tudo que vocês sentiram, tudo que vocês entendem como certo ou errado, que seja copiado para uma máquina, seja lá porque for copiado, continua sendo vocês ou é uma outra coisa? É, essa discussão foi bastante feita, né, já. Com aquela metáfora do barco de Teseu, vocês já ouviram falar? É, isso aí que eu ia citar também. Só depois você complementa então o que eu falei aqui, né? As peças sintéticas, os novos wireless e gadgets diferentes que todo mundo vai ter, né? Você vai trocando uma coisinha, trocando outra, vai ficando mais acessível. Você já compra uma usada, não sei. E no fim você troca tanto as peças que não sobra mais. Você trocou as peças e você não tem nada mais orgânico. Só o artificial, o sintético, e você não vê mudança em você, você se sente aquela pessoa. É igual crescer, né? Você não percebe quanto você está crescendo, como você está crescendo, mas você só sente quando você está com determinada idade, você não percebe a diferença, entendeu? Acho que poderia acontecer alguma coisa desse sentido, porque o que vai acontecer é inevitável agora, não sei como. Eu acho que uma cópia é uma cópia, o original é o original. Assim, por mais que você copie, aí a gente entra numa questão muito filosófica também do tempo, né? Porque nós somos toda essa linha do tempo. Porque a gente pensa na gente no presente, mas existe um futuro também que nós vamos percorrer. Lá no futuro, essa cópia e o original serão indivíduos diferentes, porque eles vão tomar atitudes diferentes, vão ter experiências diferentes. Então, se você pensa no indivíduo como um todo, mesmo ele tendo uma grande carga igual, não é a mesma coisa, né? É outro indivíduo. Então, assim, é uma questão muito filosófica. Eu acredito que a gente vai, no futuro, se debater muito com isso. Mas eu não acredito, assim. Eu acho que é muita questão da experiência mesmo. Eu tô assistindo essa novela Amor de Mãe. E, assim, é uma novela muito boa e tal. E numa dos últimos episódios agora, o personagem do Murilo Benício, ele perde um filho. E aí ele é separado, né? A mãe desse rapaz sofre muito também, os dois sofrem. Aí a série faz uma... A novela faz uma comparação da mãe que quer se dopar, que ela quer passar por essa experiência o mais rápido possível sem sentir nada. E o pai que não quer tomar nenhum calmante, sabe? Ele fala, não, eu preciso disso. Aí passa também a ideia do luto, né? Que, né, cada um tem o seu processo de luto. Mas também passa essa ideia de a pessoa sentir, né? Ela sente aquelas coisas. Então, isso que torna ela humana, que torna ela um indivíduo, sabe? É muito importante isso. As experiências, os traumas. Isso que vai nos construindo como pessoa. Então é bem complicado, assim, essas questões de cópia. Até teve aquela novela também do clone, né? Que ficou muito... Ah, é a mesma pessoa? A personagem lá se apaixonava pelo clone porque ela via o outro lá mais novo e, né, lembrava daqueles momentos. Mas não é a mesma pessoa. Eu acredito que por mais que sejamos... somos várias coisas. São várias coisas que nos faz. Né? Essa de o que aprendemos, o que... A nossa história de vida, na verdade, é só um aspecto. Né? Porque, inclusive, a gente muda com o tempo também baseado num código genético. Né? E aí não é só uma questão estética que vai desencadear a nossa mudança baseado na informação genética que a gente tem, são as nossas próprias reações ao longo de um tempo, entendeu? Ao longo de um tempo. Então, essa coisa da cópia, a cópia vai ficar reagindo, vai ser capaz de reagir sempre diante dos mesmos estímulos. Os estímulos novos, uhum. As informações novas, aí é a cópia que vai agregar. O original vai viver as coisas e ter as suas respostas, as suas escolhas. A cópia vai ser igual só até aquele ponto, essa questão do tempo. Até mesmo quando, por exemplo, vamos supor, né, de uma situação, vamos imaginar assim uma situação, que vamos supor que a pessoa antes de falecer, ela tenha feito um backup, e assim, quando a pessoa falecesse, esse backup ressurgisse, né, aparecesse e tomasse conta do local, né, é uma outra condição, né, e vai ser provavelmente vai ser, não vai ser a mesma pessoa, né, é igual como se fosse um backup normal de um computador, né, até certo ponto vai ser igual, dali pra frente vai ser novas experiências, vai ser um novo conteúdo que a pessoa vai estar interagindo, outras situações. Você me lembrou um outro filme agora, que é o filme chamado O Grande Truque. É um filme, assim, que eu carrego pra minha vida, assim. Ele é maravilhoso. Até recentemente, ele é demais. Eu assisti recentemente de novo com Christian Bale e Hugh Jackman, né? Tem David Bowie. Sim, e quem não viu esse filme, pula aí uns 2 minutos pra frente, pra não tomar o spoiler. Mas esse filme trata disso, né? De cópias. E num determinado momento lá, o personagem do Christian Bale, ele faz uma cópia de si mesmo, e a esposa dele fica maluca, porque ele e a cópia ficam se revezando, e ela, tipo assim, um dia você tá de um jeito, outro dia você tá de outro, o que que tá acontecendo, sabe? Ela, sabe, uma pessoa bipolar, só que, assim... Você não consegue, sabe? Você não sabe que ela é bipolar e aí ela fica mudando de... Cada dia ela é uma pessoa diferente. Então, assim, por mais que tenha sido uma cópia, fidedigna, e aí vai com um pouco da fantasia, mas uma cópia do cara, a partir do momento que ela foi criada, ela já tomou um novo rumo, sabe? Já se desviou dali daquele eixo central da vida do personagem original. Então, não tem como isso, sabe? Cópias são cópias. E até também a questão que eu vejo do transhumanismo, as pessoas que querem se tornar digitais, né, entre aspas, ter experiências além do biológico, eu acredito que isso vai mudar a própria personalidade das pessoas, sabe? Esse tipo de pessoa, por exemplo, o cara que consegue sentir o eletromagnetismo, né, ou o magnetismo em si, a gente é rondado por coisas eletromagnéticas. Sabe? Você não sai na rua. Imagina o terror que deve ser a vida desse cara, porque um gerador de energia, um transformador, ele tá emitindo pulsos eletromagnéticos a todo momento, a todo instante. Então ele tá sentindo isso como a gente sente um vento. Então, assim, isso muda o jeito da pessoa lidar com as coisas, né? Isso também é algo a se pensar, né? Porque, sei lá, muda muito também. Vamos supor, né, que no dia de hoje a gente já estaria já vivendo nesse mundo onde todas as pessoas, por coisas banais ou até mesmo por necessidade, por pouca necessidade, né? Vocês acham que da mesma forma que um celular todo ano tem peças novas, né, a pessoa poderá tocar o braço todo ano? Ah, eu acho que sim. Aí o Paulo entra nessa aí de cabeça, mas eu acho que sim. Vai rolar muita obsolência programada. Hoje, né, tudo o que é eletrônico, até de calçado, roupa, se gera uma nova por ano. Imagine quando você puder sair, sei lá, com um braço diferente, um peito diferente, uma bunda diferente, pros homens. Pulmão diferente. Lá, qualquer coisa. Imagina quanto que um braço da Apple vai custar. Sei lá, o Leon. Eu acho que esse mundo vai ser bem, tipo, aqueles filmes de Blade Runner, sabe? Essas paradas assim. Mas, e o comércio vai estar milhão com as corporações destruindo governos e vendendo. Eu acredito que o nível, por exemplo, hackers também, né? Seria coisa, assim, alucinante, porque pela própria mente, né? O cara, sei lá, você consegue implantar uma antena Wi-Fi no seu cérebro e se conectar pelo pensamento com uma rede de internet. Ah, vai ter um monte de gente caindo no chão, fritando, né? Sei lá. Entendeu? Uma Matrix da vida, né? Aí sim você vai ter questões como teletransporte, por exemplo. O corpo, ele vira simplesmente... A partir do momento que você conecta a sua mente, o corpo vira uma casca. Porque você troca de cascas. Imagina, sei lá, isso é possível. É lógico, as pessoas mais afortunadas, né? Isso também é uma questão a se pensar, que vai ser a desigualdade social, né? Tem até um filme bem bacana, chama Elysium, que é com Wagner Moura e Matt Damon. O filme não é grandes coisas, mas a discussão é interessante. Que enquanto tem pessoas que vivem numa high society lá, utópica, outras vivem num lixão, sabe? Isso vai acontecer, aproveitando peças que vão caindo no lixo. Tem até o próprio filme da Alita, que é do ano passado, um filme bem legal, também trata sobre isso. Assim, a partir do momento que você consegue conectar sua mente, o seu corpo vira uma casca. Sabe, então você sai do Brasil para os Estados Unidos, para a China, para a Rússia, para a Lua, para Marte. Se tiver conectado, se você conseguir fazer uma transmissão de dados, já era, você consegue ir para qualquer lugar. Vai começar a ter, em vez de ser uma rede de computadores, vai ser uma rede neural, cara. Imagina, quão louco vai ser isso, né? Vai ser uma rede neural, um montão de gente aí. A gente pensa muito para frente, mas se olhar pelo senso primário da filosofia aí, que a Angélica citou, a gente já é um pouco de transhumano, né? A menor parte do tempo a gente pode se comunicar com humanos do outro lado do mundo. Tipo, faz muito tempo, pouco tempo que isso aconteceu, né? E é uma extensão do corpo, né? Várias coisas a gente pode considerar já, como não somos mais a mesma espécie. É, o celular hoje já é já quase não é mais um acessório, extensor, né? Ele é uma extensão do corpo. Ele já deixou de ser um acessório para ser uma extensão do corpo. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas que vão para o estrangeiro, né, para não falam o idioma do lugar, elas colocam um Google Tradutor ali, fala, e o Google Tradutor traduz para ela, sabe? Sei lá, vai pedir um táxi, fala o endereço e passa ali. Isso já é, gente, isso é realidade. E essa tecnologia, ela, tipo, ela não tá só no início e também não tá só no final, né? Não tá no final dela já. Tem muita coisa pra evoluir. Agora pense o que vai ser o mundo dos esportes, né? A gente tá falando bastante do intelecto, que pra mim é uma discussão que já vale a pena por si só, mas pensa no que são os limites físicos. Velocidade, força, o que não se criaria com isso. A gente ainda tá na discussão do transgênero, né? Assim, por exemplo, tem o caso da jogadora de vôlei, né? Ela teve que ir pra justiça pra conseguir jogar vôlei feminino, porque ela é transgênero, né? Ela, não sei se é transgênero, transexual o termo. Transexual, eu acho. Isso, é porque ela fez a cirurgia de sexo, né? O corpo é totalmente de mulher dela. Mas aí tem questões hormonais e tal, que se ainda se discute isso. Então, se a gente... Tá nessa discussão ainda, né? É uma discussão que vai além ainda, né? Assim, até nessa série do Ian Zenias que eu falei aqui, que eu citei, quem quiser assistir, assista. É uma série, assim, maravilhosa. Quando essa garota, essa personagem, vai revelar pros pais que ela é uma transhumanista, ela quer se tornar digital, os pais imaginam que ela, na verdade, seria transgênero, transexual, né? Ela queria mudar de corpo só, o corpo para outro sexo. E aí os pais levam numa boa, sabe? Tipo, não, nós estamos aqui, vamos te apoiar, se você quiser se tornar um menino e tal. Não, eu não sou gay, eu quero ser digital. Os pais, como assim? Tipo, sabe? Então, a série até dá essa ideia assim de, né, ainda é uma barreira a mais, né, para as pessoas. E, cara, o esporte, os e-esportes se tornariam esportes de verdade, né? Vamos dizer assim, deixariam de ser né? Seriam esportes, porque o cara se conecta ali e vai jogar um League of Legends dentro do próprio personagem lá do jogo, sabe? Ele se tornaria o personagem. É, e engordar nem ia, porque toda a comida ia ser dada de forma certinha, né? Racionada, talvez. Isso é uma coisa a se pensar, né? Como é que seria a questão da alimentação? Porque a mente, ela não precisa... Né? Ela é infinita. A partir do momento que ela se torna dados, ela precisa de energia elétrica. Agora, a casca, o corpo ainda é biológico, né? Até certo ponto. Ou as pessoas abririam mão total de um corpo biológico para um corpo sintético? É, eu acho que talvez o que classificaria isso é o quanto de porcento a pessoa tem de mecânico no corpo, né? O que ela teria de arcabouço biológico? Não, mas a partir do momento que ela consegue transferir a mente dela, ela pode transferir direto para um robô totalmente de lata, né? E esse corpo dela ficaria lá, o corpo biológico ficaria sobrando lá. Se ela tivesse condições e pudesse, ela congelaria, se pudesse usar depois de volta. Ou seria algo bem longe também, né? Robô de lata é muito mais que o de Oz. Eu acho que tá mais pra uma fibra de carbono aí. É, provavelmente. Lata e ferrugem, né? Mas, por exemplo, aí você entra em outras questões, que seria a reprodução, né? Porque a reprodução humana ainda dependeria do biológico. Né? Você criar pessoas sinteticamente seria inteligência artificial e não humana. Aí talvez o tabu de inseminação artificial já não teria mais, e cada vez mais seria comum, né? Que talvez seria a única alternativa no mundo, né? No mundo com essas dimensões. É, pra que humanos, né? Eu não entendi, Guilherme. Você falou que iam precisar, os humanos iam precisar se reproduzir, se todos tivessem máquinas, não seria possível, né? É. Mas, tipo, pra que humanos? Vocês já mexeram com a rede neural, então, né? Que a rede neural não... Aquela programação de sobrevivência, da evolução, se vocês só quisessem criar uma inteligência maior e maior e tal, nesses programação... De evolução de software, tá ligado? E pra que eles vão querer novos humanos? Entendi. Você acha que a reprodução seria obsoleta, não teríamos mais reprodução? É, mas aí então você tem que tirar todo o aspecto e contexto humano das pessoas terem o sonho de ter filho. Não tô julgando, tá? Não é um julgamento. Tem gente que tem filho só porque tem um sonho de ter filho. Ah, o meu sonho é ter um filho. Mas é biológico, né, Angélica? É sobrevivência da espécie. Não é só sobrevivência da espécie, para. Isso aí eu acho que já está superado há bastante tempo. É o sonho, eu vou me realizar o dia que eu tiver um filho que puder realizar os sonhos que eu não realizei, ter a vida que eu não tive. Pensando por um lado, eu acho que tem uma coisa de um legado, sabe? É um legado continuar. Sabe, o nome da minha família, isso eu ainda vejo muito, sabe? Por continuar a família, não a espécie humana, mas sabe, a história continuar. Não é a espécie, é o legado familiar, é o legado pessoal, entendeu? Isso. Não tem nada a ver com a espécie. Então aí é que tá, isso não é biológico, aí é onde, é mais ou menos onde eu imaginava. O que eu imaginava abordar. Isso não é biológico. Isso é humano, isso é emocional. Isso é emoção. E aí no que você mesmo já falou, a questão do emocional estar ligado pro humano, a gente poderia perder essa questão, né? De tipo, eu serei o legado. Eu não preciso de outro indivíduo para continuar. Né? Até certo ponto... Nós seríamos imortais, né? Não porque, tipo assim, se deu. É igual um computador, né? Se der um defeito aqui, já era, mano. Meu computador é outro, sabe? Pra você recuperar é muito caro. Nessas vidas também. Sei lá, deu um. Alguém hackeou lá e destruiu um servidor. E a pessoa estava lá logada naquele momento, estava lá dentro, todas as informações dela e perdeu, virou nada. Já era essa pessoa, né? Já era esse indivíduo. É mesmo, né? Na verdade, fica pensando que vai ser imortal e não tem imortalidade aí, né? Vai ser todo rico. Nessa situação, quem tiver dinheiro é só comprar um Ctrl Z que já tá de boas, né? Fez besteira, aperta o Ctrl Z. Aí a gente vai pra outra série que é Altered Carbon, né? Mas isso é uma coisa muito cara, né? Teria que ser uma pessoa muito, muito rica pra ter esse tipo de... Mas aí é que tá. Pensando nisso... De qualquer maneira, o acesso a essas questões todas inicialmente não seria popular. Ia começar por elite. Por elite financeira. Não digo nem elite intelectual, porque, pelo menos no nosso país, a elite intelectual está cada vez mais sem grana. Mas seria uma elite social, uma elite financeira, que já não é uma elite, necessariamente uma elite intelectual. Cara, e pior que eu vejo, e aí um problema também, porque uma das grandes coisas de novas gerações é que veio com ideias novas, né? Assim, as grandes revoluções, não sei se grandes revoluções, mas a maioria das revoluções intelectuais ou culturais, quando as coisas mudam, a vanguarda ela é jovem, sabe? Quem quer mudança é jovem. Velho não quer mudança. Velho quer continuar do jeito que já tá, sabe? Isso também se perderia. Se perderia essa questão de renovação. As pessoas ficariam mais, sei lá, apesar de mais liberais por certos pontos, né? Eu acredito que a partir do momento que a gente perca essa casca aqui, as pessoas se permitiriam experimentar mais coisas. Questão dos próprios costumes mesmo, a política se tornaria uma coisa mais conservadora, mais manutencionada. Que até mesmo no âmbito político muita coisa teria que ser mudada, né? Porque, por exemplo, uma coisa seria humano e outra coisa seria ciborgue, outra coisa seria... se hoje a gente acha que tem inúmeras diversidades de identificação, né, pessoal, eu acho que no futuro, com o desenvolvimento, né, de dessa parte de biológica, né, e essa parte de computação, essa parte de máquina, né, aí muito mais outras leis teriam que ser implementadas, né? Porque até mesmo se eu acho assim, né, que a certo ponto as máquinas e os seres humanos poderiam, né, ter uma união, né, fazer uma amálgama, agora imagina o que seria 100% máquina, né? Se a gente tivesse esse ponto, eu acho que até mesmo a própria máquina tentaria buscar, né, algum tipo de direito, né, porque faz parte de ser humano, né, ou faz parte de ser uma pessoa social. Mas né? Você sabe que esse ponto, aqui pensando, esse ponto que o Guilherme falou, né, de buscar o novo, isso é muito humano, de qualquer maneira. Uhum. Buscar se renovar, buscar se incrementar, essa condição é muito humana, eu vejo, né? É que, claro, que a gente fica pensando assim nas máquinas como a gente conhece hoje. A ponto de chegar nesse nível, nesse patamar, não dá para pensar nas máquinas como são hoje. Né? Mas você só vê uma máquina buscando um upgrade porque ela foi programada por um humano para isso, porque ela tem um estímulo humano para isso. Né? E o upgrade, quem faz, quem programa, também é humano. Então é humano buscando melhoria, né? Humano buscando ser melhor, humano tentando fazer diferente. Então, interessante esse ponto que o Guilherme tocou aí nisso. Assim. Então, a máquina pela máquina, como a gente conhece a máquina hoje, ela por si só, ela não busca isso. Mas provavelmente isso não está muito longe, né, de acontecer, porque tem a tecnologia, a inteligência artificial que já sugere coisas para a gente. Se eu não me engano, eu não lembro... Não lembro qual foi a empresa, mas eu... Enfim, tem um sistema que foi feito recentemente que ele tomava automaticamente já algumas decisões. Foi até embarcado em uma sequência de Raspberry Pi, né? E assim, a inteligência artificial, atualmente, ela tem todo um viés, né, comercial, né? Agora, o ponto de alguém querer, né, que realmente criar um ser, né, 100% tecnológico, pensante, realmente todo funcional, ele vai querer buscar também, né, os seus direitos em si, né? Se eu não me engano, temos algo mais ou menos isso que, se eu não me engano, acho que é Sarah, né, o nome daquela... Ela ganhou cidadania no Qatar. Inteligência artificial, que, se eu não me engano, foi até entrevista com o Will Smith. Isso. ganhou a cidadania em um país. Um robô que tem o direito de um cidadão. Tem mais direito que as mulheres do país lá, né? É. Ah, o nome dela é Sofia, vi aqui. Cara, o que você falou é da robô adquirir, os caras da computação chamam de singularidade, né? Tipo, igual do buraco negro lá, esse ponto seria em 2037, os mais pessimistas dizem. Que a máquina tomaria consciência e, obviamente, ia criar uma mais forte que ela e esse processo não ia parar e, tipo, em 10 dias daria salto e demorou 50 anos pra acontecer no mundo de hoje, né? É, e o problema é acontecer uma, igual um Exterminador de Futuro, um Skynerd, né? Imaginou? Um Skynerd. É, cara, essa questão da evolução das máquinas... Isso é muito questão de falta de estudo de ética por parte da galera da TI, sabe? A galera da TI não é muito ligada na ética, não. Eles só querem desenvolver e não pensam muito por outros lados. É, não tem muito compromisso com moral, ética, apesar sabe? Apesar de ser matéria obrigatória. É, apesar de todo mundo estudar isso. Mas, sabe, não tem muito... Não é compromisso, não tem uma preocupação... Sabe, vamos desenvolver só e pronto. Eu não vejo muita necessidade de tanta inteligência artificial. Hoje em dia, a inteligência artificial ela já está invadindo o nosso espaço. Quem é que não recebe ligação de números aleatórios aí durante o dia? Eu mesmo recebo quase 10 por dia. Vira e mexe, meu telefone está tocando. Se atende, não é ninguém. Isso são robozinhos lá de telemarketing trabalhando, sabe? Ou então é alguém na cadeia, né? Mas eu acredito que sejam, sabe? Isso vai acontecendo. E a galera não liga, sabe? Quem tá desenvolvendo não tá preocupado. Ah, tô perturbando uma pessoa, sabe? Não, não existe esse... Até que venha alguém fazer uma lei que proíba ou crie um site de reclamação. Assim, primeiro faz, depois vê o impacto. Cara, mas o mais difícil vai saber onde que é esse limite aí, tá? Os caras já estão ultrapassando já? Pra mim, tá. Já, e assim, isso que eu tô falando. O pessoal, eles não preocupam com isso. Por exemplo, vou dar um exemplo na área da medicina, né? A clonagem. Cara, antes de fazer, sabe? No início, que se começou a pensar em clonagem, aí quando cogitou clonagem de humanos, a galera, opa... Não, a gente tem que fazer um estudo aí de a ética, a moral, sabe? Como? Pera aí, né? Não é só ir fazendo. Uma coisa é você clonar um ratinho, sabe? Uma abelha, um inseto. Isso aí é uma coisa. O humano já é um nível acima. Na tecnologia, a galera não pensa nisso, sabe? Ah, vamos fazer, sabe? O Zuckerberg aí tem acesso aos nossos celulares, nossos computadores, e a gente permite, lógico, mas será que é ético, sabe? Será que é ético você não explicitar quando um usuário vai fazer um login numa rede social, uma conta numa rede social? Será que não é necessário você explicitar realmente que, olha, você fazendo isso aqui, você dá permissão para acessarmos o microfone e a câmera do seu celular? Sabe, os seus registros. Pô, isso não é explícito. Isso fica num contratinho de letras miúdas que ninguém lê. Isso são questões para se discutir e que vai chegar um momento que vai nos engolir e nós estaremos perdidos. Como que a gente chamou num episódio? Não era apocalipse zumbi? Apocalipse tecnológico, robótico? Não lembro. Apocalipse 3.0. Agora, pra gente, né, a gente já, acho que viajou bastante aí, né, nas ideias. É, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, o que que vocês gostariam de se transhumanizar aí? Vocês, sei lá, uma funcionalidade, uma conexão, o que que vocês gostariam? Eu colocaria, não sei quem já viu no Ghost in the Shell, mas tem isso no Ghost in the Shell. Eu sou programador. Eu gostaria de que meus dedinhos se transformassem em muitos outros dedinhos para digitar muito rápido e conseguir desenvolver um software bem mais rápido do que hoje. Pô, porque deve ser legal, pô. Tipo assim, tu coloca o dedo na, no computador, entendeu? Não precisa nem da tua mão, deixa só uma aí, enquanto a outra tu vai e faz uma outra coisa, entendeu? Seria bem interessante, né? E junto com isso, uma mão com sensor de NFC pra destravar a porta, essas coisinhas assim. Que isso já até é real já, né? Queria uma coisa fácil, daqui a um tempo ela tá conseguindo já, que era, tipo, ter a poder acessar a internet da... diretamente, tá ligado? Tipo, você tem... Não, só um tipo um visor no seu óculos e tal, e você dá os comandos assim, sabe? Ou na lente do óculos, ou na lente do olho mesmo. Um tipo dessa coisa. Bem simples mesmo. Só pra você pesquisar o que você quisesse qualquer hora. Cara, uma coisa que eu queria era aquele esquema do Matrix, de você aprender as coisas... colocando dispositivos lá e carregando na sua mente. E da mesma forma você gravar suas memórias em dispositivos e depois, na hora que você precisar, você injetar na sua mente, sabe? Isso pra mim seria o ápice. Vou falar pra você, eu vi uma reportagem esse dia do... Eles conseguiram fazer um passarinho de uma espécie cantar a música da outra espécie, só... Tipo, o passarinho nunca sabia, né, a outra música, e eles ensinaram pra ele só com comandos no cérebro, tá ligado? Tá merda. Que confusão dos infernos. Caraca. Não gostei disso não, porque eu vou ficar sem emprego. Como que eu vou dar aula pros outros? Você vai poder baixar na internet conteúdo? É, então. Eu ia perguntar isso, gente. Como é que ficaria a questão de educação, né? De formação, escola, essas coisas. É, bem, é uma questão complicada, né? É, só isso. Porque não é só... Então, aí é que tá. Não é só... eu falo na minha área. Não é só saber conteúdo. Você tem que saber raciocinar processo biológico. Entendeu? Você tem que saber sacar qual é o processo biológico envolvido ali. Porque a biologia, ela tem uma lógica que é o que comanda tudo. Né? Todos os processos adaptativos e tal. Então... Enfim, muitos conhecimentos não são só armazenagem de informação, é uma capacidade de olhar para um processo e ter a eureka. Tipo, a galera mais rica talvez vai ter professor, sabe? Que vai poder pagar e tal, a universidade e tal. Pra galera mais pobre, eles vão falar assim, você não quer receber 12 anos de ensino aqui num pendrive aqui e ficar de boa? Você pode fazer o que você quiser daí? Verdade. E o povão ia achar maneiro e ia ficar de boa. Com certeza. Eu concordo com a Angélica aí. Eu acho que o que iria acabar... é o professor que só escreve no quadro e manda decoreba, sabe? Esse professor, a carreira dele estaria encerrada. Agora, o professor ele teria um papel muito mais de passar experiência, sabe? É tomada de decisões, como a Angélica falou, é ampliar a visão, né? Você enxergar problemas por ângulos diferentes. Eu acho que o professor ele estaria mais nessa questão de... E assim, a forma de ensino mudaria totalmente também. Essa questão de sala de aula com cadeira e todo mundo perfiladinho ali, acho que voltaria uma questão antiga, sabe? De mestre e aprendiz, sabe? Aquela questão. Sim, da pessoa... Você tem que ser muito bom pra conseguir ficar correndo atrás do professor, né? Porque não é qualquer professor que ia te aceitar também, se não tivesse mais. Sabe? Então, assim, eu acho que mudaria a relação. A função em si de mestre, de professor, da pessoa que ensina, eu acho que não se perderia, mas seria muito modificada e passaria por um processo... Assim como outros também, por exemplo, advogado... Vai acabar. Pra que você precisa de advogado? Nossa, que maravilha. É, isso ia ser tão bom. Grandes processos, assim, a não ser que... Tipo, aí tudo bem, tem a subjeção da lei, né? Aí você precisaria... Mas imagina tantos processos aí de divórcio, vara de família, trabalhista, sabe? Tanta coisa aí que, tipo assim, via inteligência artificial, ou sei lá... transhumana, rapidinho seria, né? Conecta ali o processo e passa e já era. Mas pra fazer as pessoas acreditarem nessas máquinas seria difícil, né? Nessas novas instituições que agora são máquinas que só fazem contas, sabe? Eu sei, mas aí no caso nós não estamos falando necessariamente de máquinas, né? Nós estamos falando de transhumanos. É, o que eu digo assim, a conexão ela aumenta a velocidade das informações. Diga lá, Angélica, qual que é o... Então, claro, eu penso em várias possibilidades que melhorariam o meu desempenho profissional, que é, por exemplo, poder conectar as atualizações de conhecimento biológico. Ah, porque saiu um trabalho, você viu, saiu um trabalho novo sobre evolução de aves, agora é, aquele fulaninho que estava na base da evolução tinha pena. Então, nossa, isso muda tudo. Então, acompanhar as atualizações no meu campo é bem complicado, né? Assim, você não se mantém 100% atualizado, é impossível. Então, conseguir ter um dispositivo que mantivesse atualizado seria o máximo. Mas pensando numa coisa mais biológica em si, quando eu falei, eu sou a única mulherzinha mais velha, é, alô, Guilherme Billy Cash, né? Gente, eu fiz 48 anos. Eu sou mulher e acabei de fazer 48 anos. Eu tenho... E uma coisa que a proximidade dos 40 e poucos é, sempre me trouxe uma certa tristeza, porque a biologia é inevitável, não tem como fugir dela, é a menopausa. Né? A mulher, a gente, quando chega na menopausa, é quando tudo é ladeira abaixo. A gente vai bem, vai envelhecendo bem até ela chegar. Na hora que ela vem, é ladeira abaixo, porque os hormônios não estão mais ali circulando para manter determinadas atividades, inclusive neuronais. Isso interfere, inclusive, em funcionamento de cérebro. Então, o que eu gostaria, porque eu estou começando a desconfiar da aproximação relâmpago desse processo, era poder contornar isso. Até questões, por exemplo, é, sei lá, hormônios sintéticos, né, desenvolvidos de forma sintética. Então, esses hormônios, eles existem já, existem as reposições hormonais que são de altíssimo risco, entendeu? Seria algo que evitasse que isso parasse. As mulheres falam assim, ah, eu não vejo a hora de parar de menstruar, e daí eu sou uma outra exceção, porque eu nunca tive uma TPM na vida, e nem cólica, eu não tenho a menor ideia de quais são as sensações das duas coisas. Mas se não fosse por aí, você vai ficar menstruando o resto da vida? Fosse que o fluxo hormonal não parasse, o circuito hormonal não fosse interrompido. Porque os hormônios, eles já existem, é, Guilherme, as reposições hormonais. Só que elas são de altíssimo risco para infarto e AVC. Agora, só para a gente fechar esse assunto, um sim ou não e por quê aí, vocês seriam transhumanistas? Vocês pensariam em deixar o corpo, parte do corpo, né? Se tivesse essa possibilidade, vocês entrariam na fila lá para fazer alguma modificação ou total? Eu sim, total não. Total, por enquanto, o cara teria que ser um bom vendedor para me convencer. Gostaria, assim, de várias coisas poder fazer com que o meu corpo e minha mente pudessem ter melhores respostas e melhores condicionamentos, sim. Ah, eu mudaria sim, cara, e tô contando os minutos já pra chegar esse momento. Tem um relógio aqui que marca até 2037 aqui em casa. Cara, acho que seria demais, não tem por que você correr o risco de morrer se você não precisa morrer, entendeu? Eu acho que eu também aderia, mas é complicado porque tem muitas coisas, muita coisa pessoal, parte de religião, entre inúmeras outras coisas, né, que poderiam implicar na decisão, né, de alguém, né? Mas para coisas banais eu acho que seria um plus bem interessante, né? Cara, eu também tô mais pro lado do Gabriel aí. Assim, apesar das inúmeras possibilidades, eu não sei se na hora H eu conseguiria, e eu não tenho uma certa pretensão de imortalidade, sabe? Eu acho a imortalidade muito chata. Eu quero um dia viver a minha vida bem, chegar uma hora em que eu vou morrer, sabe? Eu não penso em, eu quero viver o máximo de tempo possível até os 100 anos. Cara, eu quero viver minha vida bem, sabe? Aproveitar, se eu viver até os 60 ou até os 100, eu quero que seja uma vida boa, bacana, que eu me divirta, que eu aprenda e que, sabe, seja uma boa experiência. Agora, eu não quero ficar pra sempre, aquela coisa, sabe? Então, sei lá, eu acho que talvez para algumas coisas menores poderia ser, mas não sei se eu, sabe, eu acho que eu seria um dos últimos da fila. Esse papo de morrer, ele não me incomoda. É, não me incomoda de verdade. O que me incomoda é uma vida mal vivida. Entendeu? Uma vida vivida de qualquer jeito, só porque ela tem que ser vivida. Então, quando eu pensei alto, é isso. Esse papo de morrer, ele não me incomoda. Assim, eu não buscaria isso visando uma imortalidade, porque eu acho isso até meio bobo. Desculpa aí, assim, mas pensar na imortalidade eu acho até meio bocó, assim, dado a grandeza que é uma vida, né? Então, é isso. Assim, por isso eu buscaria para melhoria de alguns aspectos meus, na minha vida profissional e tal, até biológico, né? Mas a imortalidade eu acho, assim, eu acho que não tem, para mim não faz muito sentido. E agora é engraçado, porque enquanto o Gabriel falava aí nessa questão mais até espiritual, religiosa e tal, eu fiquei pensando se, dadas as devidas proporções de tempo, né, de tecnologia para isso, de informação para isso, quando começaram os transplantes de órgãos, as pessoas não se viram também com esses receios. Tem religiões que não permitem nem doação de sangue, né? Até hoje. Então, e na religião, a gente não entrou muito na questão da religião aqui, eu acho que, né, pode ficar para uma próxima vez também. Mas a religião, ela bate muito em cima disso. Porque as nossas religiões atuais, elas são baseadas na vida e na morte, né? É a maioria delas, a gente tá aqui num caminho para chegar em algum lugar, né? Uma experiência, meio que um purgatório, né? A vida terrena, ela é só uma etapa. Então, se você tira essa parte da morte, muitas religiões perdem o sentido e não cabe, sabe? Não cabe a... Vão nascer outras, né? Eu acho que outras religiões tomarão lugar dessas que estão aqui, com experiências diferentes. Sim. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Depois, né, de férias, de assistir tanta coisa, a lista de indicação seria grande, mas é grande. Mas eu vou começar por uma revista que eu fiz ano passado de um filme nacional. O Guilherme sabe que eu tenho um crush, né, com o cinema nacional, então, que é um filme de 2004, que eu vi acidentalmente no cinema e... sem ler nada sobre ele, eu vi, tá passando, entrei e pronto, assisti. O nome do filme é Nina, do cineasta Heitor Dalia. E conforme o filme desenrolava, eu falei, gente, eu tô dentro de uma obra do Dostoiévski. Quem conhece o escritor russo Dostoiévski, ele ficou muito famoso e as obras dele são maravilhosas por ele trabalhar esse... Talvez ele tenha sido o primeiro... terrorista psicológico, né, de trabalhar o terror psicológico. E eu falei, gente, eu tô dentro de uma obra do Dostoiévski, tipo Crime e Castigo, né? E depois eu fui ler, fui saber sobre o filme, e isso tinha sido intencional. Então é muito bom, é um filme dessas narrativas mais minimalistas, né? O filme ele ocorre em poucos lugares diferentes. E tem, a personagem principal é feita pela Guta Strasser, que quem não tem muita referência dela, ela era a Bebel da Grande Família, nessa versão com Marco Nanini. Tem participação do Wagner Moura, tem algo que passa quase despercebido da Renata Sorrá. Então tem alguns mais famosos, assim. E vale muito a pena. Ele dá essa mexida... dá uma cutucada nesse terrorzinho psicológico do Dostoiévski, que é o grande mestre, foi o primeiro mestre a fazê-lo. É Nina, um filme de 2004. Você encontra normalmente assim, Nina, Heitor Dalia. Pessoas, eu vou indicar aqui uma série que eu vi essa semana aí. Ela é bem coisa de adolescente, assim, Mas é maneiro, ela conta um pouco a história dos deuses nórdicos lá dos países do oeste europeu lá, né? Dinamarca, os Países Baixos lá, a Noruega, só, e é vivida por adolescentes nos dias de hoje, mas descobrindo essa mística que tem na cidadezinha lá. Muito legal, se tu lá, Ragnarok, na Netflix. Eu vou indicar aqui uma série que, na verdade, eu ainda não terminei de ver, mas nesses dois episódios que eu vi recentemente eu achei bem maneiro, que é uma série brasileira que estreou recentemente na Netflix, que é Onisciente, que é uma série que até a própria Netflix falou que seria como se fosse uma... fazer parte do universo de Black Mirror. É, eu vou indicar um canal do YouTube. Quem me indicou esse canal, me mostrou esse canal, foi a Lika Moon. A gente batendo um papo e ela me falou sobre o canal Super 8 do Otávio Uga. Cara, esse canal é incrível, ele fala basicamente só sobre cinema. Tem algumas coisas sobre séries, mas a maioria é cinema. Ele tá até fazendo algumas resenhas dos filmes que estão concorrendo ao Oscar. É, o que eu indico ele porque, primeiro, que ele é bem humorado, assim, sabe? Mas não é o humorado bobo. Ele tem um jeito de falar humorado, mas ele sabe muito do que ele tá falando. As resenhas dele são muito bem feitas, são muito, assim, atentas a detalhes. Então, o canal Super 8 é muito legal. E ainda tem uma playlist que ele faz os piores filmes do mundo. São filmes, assim, muito mal feitos, que ele comenta o filme todo, sabe? É, são vídeos, assim, de 15 minutos dele comentando as principais partes desses filmes. Você racha de rir, sabe? Você racha de rir com ele comentando esses filmes. É um canal super legal e principalmente pra, né, você tá ali um dia à tarde, um final de dia, cansado, você quer ver uma coisa interessante, informativa e bem humorada também. Eu indico o canal do Otávio. É o Super 8, muito bom. Galera, valeu aí, mais um episódio. Estou de volta com vocês aí. Acredito que daqui pro final do ano, toda semana, vou estar participando. Também, né, como já disse, vamos revezar aqui no host do Papo de Calçada. Espero que vocês tenham gostado do Paulo como host. Ele até já falou para, né, mandarem comentários lá. E mandem mesmo comentários. A gente vai fazer novas experiências aí esse ano. Muito obrigado, Gabriel, Angélica e Paulo, pela participação essa semana. Até a próxima semana aí também, tamo junto. E você que nos ouve, eu já falei do grupo dos ouvintes lá no Telegram, t.me/papodecalçadapodcast. Tem as nossas redes sociais, @papocalçada, Twitter, Instagram e Facebook. Nosso blog é o papodecalçadapodcast.blogspot.com. Logo mais estamos de volta aí com novos episódios. Galera, um abraço, até a próxima semana. Valeu! Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.